viciada pela malandragem. Vila, beneficiada pela malandragem. Malandro não ama, você se engana. Malandro ama, não desanda, não mete banca. Malandro chora, chora quando tem que chorar. Jamais a derrota vai se entregar. Malandro aqui é jogo duro, sem jogo sujo. Malandro uma história vai contar. Três homens no barco a remar, de repente. Homem ao mar! Malandro se esquiva de malandro Zé. Zé? Mané. Que vive na ralé sem fé. Você chega no samba. Olha lá, mano, que negra. Sem dizer nada. Malandro paga quando a preta vai dançar. Um samba rock, um rap, a melodia black. Malandro enlouquece, malandro é consciente. Pensa diferente do que qualquer ser existente. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim dessa saudade, o amor viverá. O poeta sempre é malandro. Sempre é malandro. A guerra sempre existirá, mas um coração de malandro a paz sempre reinará. Só ter fé, acreditar naquele homem lá. A minha área é carente, M.A. Mas tem vários malandros linha de frente pra ajudar essa gente. Vila beneficiada pela malandragem. É pedra mil, a malandragem aqui não é covarde. Vila beneficiada pela malandragem. Vila, beneficiada pela malandragem. Vila, beneficiada pela malandragem. Vila, beneficiada pela malandragem. Malandra que não atira, ensina como deve viver a vida. Viver com os melhores ou com os piores. Melhor ou pior, enfim. A diferença de você de mim é que caráter de malandro não se troca por din-din. Malandro aqui não é quais-quais, nem leve trás, jamais. Toma tendência, rapaz. Malandro é 100%, amigo para todos os momentos. Sem desprezo, sem tormento. Giga malandro, a ralé desacredita. Giga malandro, os mano aplaude e acredita no poder da rima. Malandro age por instinto. Cuidado, aperte o cinto. Mão no trinco, meus inimigos cavaram uma cova diante de mim. Mas foram eles que nela caíram, enfim. Não vem não, aqui é de fé. Sai pra lá, não sou da ralé. Não vem não, aqui é de fé. Sai pra lá, não sou da sua laia, Zé. Malandro tem as suas virtudes. Amor próprio, a ajudar o próximo. Honestidade, cursou a faculdade das ruas. Nu e crua, fim de uma história, malandro vai contar. Existe um homem que aguentou a dor calado. Para você sorrir hoje, zombador. Existe um homem que deu a sua própria vida. Para você viver hoje, malfeitor. Existe o homem que combateu o ódio com amor. E os homens de hoje fazem terror. Infelizmente é assim, aqui é comum. Oh, oh, oh. Vila, beneficiada pela malandragem. Vila, é beneficiada pela malandragem. Vila, aí, Pedra Mil, não confunda malandro com busca-pé. Malandro é consciente. Malandro tem o pé no chão e age com coração. Aí, Pedra Mil, sem medo da palavra amor, vamos se amar. A periferia merece. Seja você mesmo e seja feliz.